Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quero fazer duas reflexões hoje. Uma do contexto litúrgico. Hoje, primeiro domingo do Advento, começa um novo ano litúrgico. Hoje é o ano litúrgico C. Ué, C, padre. Que significa que durante todo esse ano litúrgico, nós vamos ler um evangelista. Qual? Lucas. Significa que o ano A, nós lemos um evangelista. O ano passado, o ano B, foi outro evangelista. E o ano C, Lucas, de tal forma que de 3 em 3 anos, nós lemos Mateus, Marcos e Lucas. Então agora nós estamos entrando no ano de Lucas. Nada a ver com horóscopo chinês, nada a ver. É liturgia, é o ano de ler o Evangelho de São Lucas. Essa é a minha primeira reflexão. A segunda é que hoje começa o Advento. E o primeiro domingo do Advento é marcado com uma palavra. Qual? Vigilância. Vigiai. Um verbo. É necessário estar em vigilância. Acordado. Atento. Vigiar para não ter excesso no comer. Não se deixar embriagar. E que as preocupações da vida, meus irmãos, não são fáceis. A inquietação, a perturbação, parece que a gente nunca consegue ter paz. Mas isso não pode nos tirar de Cristo. Filhos queridos, vigiai e orai. É a palavra de hoje. Que essa semana seja de vigilância e de oração. Nós não sabemos. Pode ser hoje, amanhã. Vigiai. Deste povo que escolheste, sua sorte melhoraste, perdoaste seus pecados. Filhos queridos, para que possamos estar no estado permanente de vigilância, é só o Espírito Santo. Então faça comigo, reze comigo esta oração. Senhor, eu começo esse tempo de Advento pedindo: dai-me um estado permanente de vigilância, de oração. Dai-me, Senhor, um santo Advento e, consequentemente, um santo Natal. Senhor, eu quero me preparar. Eu quero entrar neste tempo. Eu quero mergulhar nesse tempo de graça. Abençoai-nos, Senhor. Santificai-nos, Senhor. Pegue a água, a foto de família, e vamos pedir a bênção de Deus. Senhor Deus, neste primeiro domingo do Advento, abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Abençoai e santificai aqueles que mais precisam da vossa misericórdia. Abençoai os doentes. E, Senhor, aos desempregados, que essa semana as portas se abram, o emprego chegue e a dignidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe.